odiado porque eu amo. Eu sou odiado pelo meu amor. Eu sou odiado porque eu amo. Eu sou maltratado pelo amor. Eu sou odiado porque eu amo. Odiado pelo amor, envenenado, traído e amado, só porque eu amo. Eu sou odiado porque eu amo, porque eu sinto a dor. Eu sou odiado no meu pranto. Odiado porque eu amo. Odiado pelo meu amor. Odiado porque eu amo.